voo no pátio do Pet. Até o paracionamento, confere. Livre, reporte para o táxi. Azul 41118, chama Recife, frequência 128.8. 288 com Recife, Azul 4118. Gol 907, passagem Royal Alerta na presente. Gol 907, mantém o perfil dorsal, tempo do tráfego da segunda, mesmo feito. Gente, vai dar perfil Gol 907. Salvador, passarei de 2231, se você tem informação forte. Passarei do 2231, essa identificação, vou na torre de Mari para a chegada da Mari e reporte ideal. Afirmativo, já no ponto de descida. Encontrou tudo que foi a posição exata para passar de 2831. Quando passar de 2231, já informa no ponto de descida e solicita proibitado. Passarei 2231, desça para o nível 060, o senhor está autorizado então com a direção SAP para interceptar a chegada mais? Autorizado 060 e direto SAP, passarei 2231 na gravela, obrigado, patrão. Qualquer dentro, clear to bond arrival, descend 4,000 feet, Venetian 016. Do nosso Charlie Serratago, confere. O táxi reporte pronto para ingresso na pista 97, Charlie Serra Tango. Dado ingresso, reporte alinhado pronto, Charlie Sierra Tango. Quatro zero. Da proa 240 por 30 milhas. Correto. Está autorizado já o desvio, o gol no 097, na proa 240. Proa 240, tá? Suba restrito ao nível 340 e chama o centro Recife, na frequência 125-1. 25-1-140, gol 107. Primária 124-25, secundária 126-55, azul 5079. 079, o Charlie Serra da Nu. 290 para 340, restrito. Confirme, chamando o centro, foi o gol no 097. Afirmo, está cruzando do 200, restrito 340. Sobre o cabrinho de volta possível. 097. Suba até nível de voo 340 e chame Recife em 126-0, secundária 128-8. 260-288. Autorizado, reporte alinhado, pronto, Lima, Lima, Foxtrot. Charlie Sierra Tango decolou os 24, chame controle Salvador na frequência 1-1981, uma boa tarde. Tango, obrigado, Sandro. Próximo. Salvador, boa tarde, papapá, Charlie Sierra Tango. Charlie Sierra Tango, contato radar, suporte 360, Space Humor. Afirmativo 360, uma alta. Então, 3154, acione a identificação, deixa para o nível 050, sem nada mais. Índia, Lima, Kilo, Oscar, X-Ray, Yukov, call Recife 125, decimal 45, Alitalia 681. Alitalia 673, Recife. Tá 3154, de direção para 2509. Nível secondary 126.85, a Itália 673. Boa tarde, eu sou 3357, nível 360. 3357, boa tarde, assistente. Estação mantendo nível de voo 360, quando na posição eu de Chame Brasília em 124, decimal 25. O TAM 3357. 3360, eu de 2425 no Brasil, eu sou 3357. Alitalia 6. 75, Recife. 75, could you make a relay with Alitalia 673 and call him to call Recife frequency 125.45? Zero. Não dá tempo de só decolar e fazer o circuito completo, ok? Então, assim que ele passar, a gente vai autorizar a sua decolagem. Papa Romeu Hotel, taxiway prossegue. Temos tráfego no sequenciamento na Star. São quatro tráfegos sequenciados. Para o marcador externo no momento não vai ser possível. Já afetou o plano de voo? Só vai para a Ilhéus, correto? Já afetou o plano de voo? Isso. Quantas milhas no máximo? 5 milhas? Ok, Sente. Assim que o tráfego pousar na 10, eu vou autorizar sua decolagem, Lima, Lima, Foxtrot. Isso. Após a decolagem, curva à esquerda, vai cruzar o campo, subindo para 2000, mantendo o máximo aqui até 5 milhas, o Lima, Lima, Foxtrot. Nada. Mantenha a posição, aguarde que tem um tráfego da zona final. Estabilizou, 6998. 6998, chama a torre, 1-1895. 1-1895. O hotel Texas vai manter qual estúdio, Celio? Salvador, boa tarde, azul 6918, agora 4.8 milhas da cabeceira, baixa travada. Quente, 6918, tem pouso livre da pista no zero, vento 130 com 612 nós, 6918. Tive pouso na cabeceira 10, azul 6918. Correto. Para dois motores, informará estabilizado no ILS final. Transfere de 2231. O passe aqui não foi o que informação aqui que Ilhéus está fechado devido às condições. Prosseguir? Gente, eu confio, se eu confio a informação que Ilhéus está fechado, por favor. IDS maintain 380. O senhor vai prosseguir? Sim, então mantém a escuta do controle. Estamos aguardando essa informação. Six, seven, five. Here is Center Roger 675. Maintain 360 and reach 12 call code 1545. O voo do 475 como copia? Como copia o centro? No localizador, já em contato visual com a pista parcial do 2231. E aí, completo final ILS, torre 1895. Completo final ILS, torre 1895. Graça controle. Boa noite, parcial do 2231. Torre Salvador, parcial do 2231. 2231, centro do tráfego, continue a aproximação no 0120 graus, 629, aguarde autorização de pouso, 2231. Ano 20 com 06 graus, agora autorização de pouso, passarem de 2231. Lima, Lima, Fox, decolou os 31, curva à esquerda agora para agilizar o cruzamento do campo. Após o cruzamento do campo, ascensão para 2000. Ok, já podemos acender? A razão aqui é rápida. Tá autorizado então, já prosseguindo para o cruzamento, prosseguindo para o setor norte, o Lima, Lima Fox, até 5 milhas afastado. Ok, usado urbana terceira, cruzando meu pé. Sente. Observador, boa noite, boa noite, zero, boa noite, zero, boa noite, zero. P20, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 20. After, pelo position fly, Sierra Vito 366, intercept the GPS procedure. Papapá Lima, Papa Mike, Brasília. Próxima rotatória, condições? Estimativo, já curvando então agora para a rotatória. Passarela 2231. O vento no 20 graus, com meia dúzia nós, cheque o trem pouso livre, pista no 02231. Sentido do vento livre, pouso no 90, trem de pouso baixo e travado, passarela 2231. Correto. Ajuste 1016, qual a altitude que mantém? Ok, reporte através do farol da barra, Lima Papa Mike. Zona 54, desse mantém a 2000. Ajuste em Salvador 10, nomeia. Forma localizador, autorizado final e LSXA. Cruzou a Baía de Todos os Santos, confirme. Eu traço o outro helicóptero através do de Veracruz, prosseguindo no sentido contrário para Ilhéus. Meia 20, observe a passagem do tráfego da Passaredo na curta final, após a passagem ali, mantém preparando-se para decolar quando está logo liberada a pista no meia 20. Passando a rotatória, o Lima Fox. Isso vai manter esse setor aí nessa distância, Almirante? Confirme. Aqui, a hora de autorizar, já está aqui na final. Ok, nós temos aeronaves pousando, vai ter que fazer uma espera aí no setor, ok? Você pode realizar aí com 360 à sua direita, mantendo aí, aguardando para aproximação 17. Temos duas aeronaves para final LS em sequenciamento. Após a segunda, eu autorizo se aproximar e pousar na 17. Primativo. 4.000, ajuste 1-0 no meia. 4.000, 1-0 no meia. Papapá, Serra, questão. Papapá, Charlie, Serra, Tango. Faça 180, chame o centro. Em 1288, alterna 260. 1288, alterna 260. Charlie, Serra, Tango, obrigado, papapá. Portugal, 021. Contact now, Tower on 18, decimal 95. Boa noite, 95, Portugal, circulando, voltando no caso. Boa. 20 graus, 8 nós, gol no 620. Pode falar, já no 620. Salvador, tá, boa tarde, Portugal, Zero Sulanese, on final runway 10. Boa tarde, Portugal, 021, continue a pressa no 10, wind is 120 degrees, 08 knots. Waiter no equipe de Portugal, 021. Continue a pressa, Portugal, 021. Ok, complete final ILS, chame a torre, 118.95. 0620, decolou os 37, chame controle em 119.8, boa tarde. Boa. Portugal 021, clear the land, runway 10, 120 degrees, 10 knots, Portugal 021. Clear the land, runway 10, Portugal 021. Ouro 620, subam 370, saída PUC. A gente pode voar, Aracaju? Pode voar direto Jambo inicialmente. Jambo, obrigado. Assim que ficar livre de informações, está livre voar direto Duna. Ajuste na 096, desça para 2000, livre LS Taxiway. Proa de Duna autorizado a interceptar o localizador. Certo, para a esquerda não tem nada, então vamos voar Duna, desce 2016, autorizado o localizador, voo no 869. Muito obrigado. Azul 4206, senhora identificação, chegada à Mari, desse mantenha 050. Gente, após desvio, autorizado voar Mari. Autorizado, Itaco. Zero 021 on the ground at 39, VKH run on the right side in contact about the ground, 121 decimal 1. Dan 3154, cheque trem, vento no 20 graus, 109, altímetro no 096, livre pouso, pista 90. Baixar travado, livre pouso, 90, Dan 3154. Frei 560, chegada a Mari, desse mantém a 060, vigilante. No 7, o Lima Lima Fox já bateu a chave. 7, o Lima Lima Fox prossegue sinal no 7, tem condições de agilizar e reduzir um pouco mais próximo à cabeceira? Tá aqui, já vai estar. Errei, 2, 1, 8, 9, 5. 2, 9, 5, bom dia. E frequência livre para o pouso, ajuste 1016, Lima para Palmares. Mais. 3154, solo 40, livre à direita, chama solo 21.1. É bom, acho que é o 021 do Rio, né? Controle o gol 620, pode voar, Aracaju? 620, aguarde coordenação. Ok, aguardando. Pode ficar. Ok. Centro Recife, boa tarde, Centro 3259. Boa tarde, 3259, sua identificação, mantenha 360. Ficou, mas tem o 360, tá? 3259. Fox, livre pulso, 7, vento no 20 graus, 109. Lima Fox. Cheque 30 de pouso, 190 graus, 119. Ele baixou e travou, livre pouso na 190, gol 1869. Fox, solo aos 4-3, confirme o pátio, Platinho. A 3190, desse mantenha 070, chegada a Mari, vigilância. Gol 1620, chame agora o centro Recife na frequência 12545, ao TN 12685. 12545, 12685, obrigado. Solo 69, solo 44, livre à direita, chama solo 21, décima 1. 21, confirmando, 21, 1? Primativo, 21, décima 1. Obrigado. E ajuste no 096, qual altitude está mantendo? Afirmativo, estou autorizado direto, informe visual para o local de pouso, ajuste 1016. 1016, vou acelerar visual para o pouso, só para mais. Salvador, boa tarde, tá 3145-4090, tá bom. 3145, ali mantém. Ali mantém. Azul 4206, desça para 2000, ajuste 1096, informe o localizador. Controle 1198, boa tarde, está 3217. A senhora identificação, mantenha 380, vigilância 1289. Lima Neve, pronto, aí do caminho. Sete, bater a posição. No 45, decolagem autorizada, vento no 20 graus, no 20. O tanto 32 e 97 pode ir para a Proa de Árvore ou Elefa? Autorizado, Elefa. Elefa, 3217, muito obrigado. 3560, desse mantenha 3000, ajuste com a 0 no meio. Decolado de 49, chama controle 119.8. 198, obrigado. Controle Salvador, muito boa tarde, Shelter 3145. 3145, suba ao nível 360, saída da EL, troque o código transponder para 5511. Afirmativo, 5511, abertura da EL, alguma possibilidade de voarmos na proa de Leda, senhor? Autorizado, Leda. Muito obrigado, vamos, Leda. Ok, frequência livre para o pouso, Lima Papa Mike. Zoom 4206, autorizado, sinal, ILS XG, fonte estabilizada. Sinal, 3560, desse mantém 2000, ajuste no 0 no meio, informe localizador, livre ILSXR. Prossegue a 2000, reporte estabilizado, o freio da 3160. 3190, desse mantém 3000, ajuste no 0 no meio, a redução para 2190 mais. Gente, ajuste no 0 no meia, direto Serra Índia, Eco Índia. Qual é a altitude que está mantendo? Gente, forma e visual para o local de pouso, hotel, hotel de feio. Azul 42, 02, Complete final ILS, chame a torre, 1895, azul, 4206. 4205, obrigado, boa tarde. A 3217, passa 150, chama o centro em 1251, não tem 13395. 1251-3395, boa tarde, para 3217. Boa tarde. Epsilon 400, comprou de grid. Epsilon 491, boa tarde, autorizado chegada Arman, desse mantenha 4 mil pés, ajuste 90 no meio. Chame Recife na frequência 1260, alternando no 288. 260, 288, boa. 03635, Recife. Qual será o número MAC em Cruzeiro? Tive a condição de aumentar até quanto, Cruzeiro? Ok, Cruzeiro mantém a MAC 80. Suba o 380 e dá presente autorizada pro Odivice. Siga, guardião 08. Valeu. Facilidade do 3145, voa Mativa. Guarde, então prossegue, tá, que você tem intenção, é ponto para ingresso. 3190, desça para 2000. Forma localizador, vai seguir tráfego da companhia 7 milhas à frente. Esse redução para 1909 e forma localizador. E 3560, complete final ILS, chama a torre, 118.95. 18.95, boa tarde. Boa. 115, correção, tô 3145, voe direto, bridge. Bridge, 3145. Sim, livre à direita, chama a torre, 2161. Tudo bem, o cara tá com 2161, Salvador, C3560, estabilizado em final. ILS X-Ray, captura 10, baixo aí, tá bom. C3560, livre pouso, pistão 0, vento no 20 graus, 119. Gente, pouso autorizado, captura 10, C3560. Ativa 5-1-0-3-3-9-5-3-1-2. Localizado S3-1-0. 3190, complete final ILS, chame a torre, 118.95. 118.95, obrigado. Centro Recife, da 3145. 3145, Recife, acione identificação, suba 360, comprova de bridge. De bridge, solicita ascensão de 0380. É, confirme o 3145. Nível final 380. Feita a guarda. 3145, autorizado, nível 380. Ok, obrigado, senhor. Sinal 380. TAM 3635, chame Brasília, e 12425, alternando 12655. Ingresso aqui da pista, repórter de Bravo, Guardião 08. Alitalia 681, receive. Salvador, boa tarde, TAM 3190, passou o chefe. 3190, continue com a situação, vai dar pista livre. Mais coisa. Seu hotel perfeito? Siga. É o hotel perfeito, eu estava com controle de terra em Jacuíndia, agora fui autorizado, vai com controle de reanimação. Autorizado, Jardim Amação é ponte de visual para o local de pouso. Tá 2655. 681, that's affirmative. Maintain Mario Arrival, you are number 2 to approach. 12425, 2055. O TAM 3635, e se perceba. Ah, basta pra lá, 3190. Pode te voar, então toque? Autorizado, toque. 549. Mudou. Nada, mantém o holding point. Pede para frequência livre, guarda 08. O 169, aqui deixa o line-up para mantém. Agora não vai ir 10. Na sua escuta, 2009. A 3190, solo 00. Na direita, chamação 21, decimal 1. Direita, 211, 3190. Obrigado. Gente, agora a coordenação para a Prude Panin, gol 2009. Take off for runway 10, wind 120 degrees, 08 Mach. Frequência livre para o pouso, ajuste com a 096. Romeu Lima, prossiga. Pode. Barge control, go 1169 and dial departure, patch 1608. Go 1169 and try to maintain level 360, dial departure. 360, go 1160. Cruzando 175, subindo a penha 340 na trua de pico. Request line heading march for position, go 1169. Find a right to leave the position. Fly in Nida, go 116. 1936, receive Senate Dapton in Spock IS, make 8370, and send by to Alpha Zone. Boa tarde, no 772, assumindo identificação, reporte desse. Então, mantenha aí seu horário. 655. Alfa Romeo Mike Alfa Golf, mantenha 280, chame Brasília em 12425, secundária 12665. 554, mantém um cheque bem de reforço, 120, 120 graus, 120. Está batendo travada agora, 54, 9 horas, está bom. 69, 54, 0. 0 graus, 0 graus. 5, 4, 9. 5. 969, chamou certo. 5, 4, 0. Ok, boa tarde. A senhora identificação mantém 400, vigilância 969. 13325 ou ainda 13395. Go 1936, fly direct Aracaju, 1936. Papa Romeo Mike Oscar Golf, Recife, Espega, Fernando em Brasília, frequência 124.25, alternando no 2655. Mike Oscar Golf. Alitalia 681, perfect, 12545. I confirm, did you request 380? Okay, go 116995, they maintain 380, heading 3. Go 116995, climb to flight level 380. Attack Brasilia Center, call 124, then call 25, back up 12655. Front 443, receive center, swap IDM, maintain 310. Press 443, say your max number and cell phone. Air max 85 and cell phone Alpha Fox Trust Travel Care. Bye-bye. 443, climb and maintain 330. Vai reportar no solo controlado, o Papa Roda Lima.